Não recomendado para gente de menor de 18 anos. Pode conter sexo explícito, pornografia, putaria e zona, sangue no zóio, morroiles, violência excessiva, assassinato, tortura, estupro, autossuicídio, mutilação, cocrete, exposição detalhada de cadáveres, consumo explícito e repetido de drogas ilícitas, exclusivo e tóxicos, incesto e zoopedofilia homossexual passiva. É, eu ouvi dizer que todas as três gangues do quarteirão vão estar lá. Eu aposto que não vai ter ninguém lá. O que você já ouviu falar sobre o Perna? Ele é o maior. Ele é um cara legal. É o mais grande. O mais extenso. Eu acho que ele é muito barra pesada. Vocês estão me ouvindo, cabaços? Estamos aqui com as três maiores gangues do quarteirão. Vejam! Temos aqui os Fortunas Hooligans. Ao seu lado estão os afro-judeu-nazistas coerentes. Junto com os Toca Raul. Vocês estão me entendendo? É isso aí, irmão. Olha o tamanho. Vocês estão sacando? Pegaram o esquema? Cabaços! Eu não ouvi nada. É isso aí. Se você não está sacando, ouça este episódio e assista o filme. Está começando mais um Tosco Chanchada Podcast, o primeiro episódio de 2013. Yeah! O primeiro e único. The only. Talvez. The one. Pode ser verdade. Aqui Anderson Meira, vulgo Perna, juntamente com Vinícius. Hey, hey, hey, ho! Alemão. Yo, hey, yo, hey, hey. E Hendrix. É isso aí, bro. Vamos lá. Estamos aqui para falar sobre um dos maiores filmes de gangues do início dos anos 80, né? É, ou fim dos 70, né? Que se tornou cult, né, cara? Total. Aposto que foi o melhor filme de gangue de 1979, cara. É, o pior que teve outro, né? No mesmo. Aposto. Hoje nós vamos falar sobre Warriors. Vai rolar spoiler pra caralho nesse episódio. É, também. Mas de 1979. O cara não assistiu até agora. Né? Perdeu, né? Perdeu. Ué, eu acho que antes ele deveria assistir o Selvagens da Noite também. É verdade. Verdade. Mesmo porque são muito parecidos, né? Muito. Não confunda com Anjos da Noite. É. Vamos pro episódio, vamos pro episódio. É. Como eu sou um cara abrasileirado, eu quero fazer um disclaimer aqui, né? Sacou? Oi? Oi, é. Disclaimer? O cara é abrasileirado e quer fazer um disclaimer. Eu quero avisar pra... Porque ele é bicha também, né? Vai, nem Mato Grosso. Eu quero avisar pra todos os ouvintes que, né? Avisar não, né? Relembrar que meu inglês aqui é péssimo. É. E nós teremos várias frases, aí várias palavras, vários nomes em inglês. Então, eu já assumo o compromisso de pronunciar no abrasileirado. Mas você não vai falar Sacred Heart, né? No disco do Dio lá. É arte, por favor. Sacred é arte. O Perna falar o nome da gangue, Os The Warriors. Vamos lá então, The Warriors. É. The Warriors, filme de 79, diretor Walter Hill, que fez também A Encruzilhada. Opa, sensacional. Ele fez Ruas de Fogo também? Ruas de Fogo também. Oh, esse é famoso. The Warriors é baseado num livro do Saul Yurk, certo? Certo. E também o diretor aproveitou pra colocar alguns elementos de uma lenda, né? Uma lenda antiga a respeito de, acho que dos guerreiros gregos que ficaram encurralados, é isso? Lembrou um pouco a abertura do 300, né? É, eles viajaram, parece, os guerreiros aí, uma batalha muito longe, e lá o... Spoiler! Lá o chefe da gangue deles de 1 bilhão de gregos morre, aí eles têm que voltar também, só que aí eles vão lutando no meio do caminho, né? Lembrando que se você assistir a versão do diretor, né, Director's Cut aí de The Warriors, você vai ver essa história logo no início, ele faz uma menção a... Essa história acho que tá no livro, lenda. O livro chama Anabases, um tal de Xenofon, que é um... Xenofon. Xeropó, o cara que escreveu, né? Xerofó não parece que... Parece um instrumento, não... É, tipo, vou tocar um instrumento de sopro. Aposto que é um instrumento que você toca aquelas músicas de gordo, fica... Ou então também... Ou então nome de estilista, né, meu? Tipo, eu sou o Xerofó. Vou cheirar seu fó. Vai Xerofó, né? Começa então, né, mostrando um convite, né, é falado de um convite. Aliás, assim, vale lembrar que a trilha sonora do filme já começa sensacional. Num clima foda pra caralho. Assim... Vale a pena baixar, aliás, comprar, né? Comprar. Porque eu vendo músicas também, então, por favor, não baixem, comprem. Inclusive, ele vende essas do filme. Inclusive, ele vende músicas de outros criadores. Ele vende, grava um CD, tem uma banquinha no camelô. Ele não vende a música, ele grava CDs. É, ele é aí vende os CDs gravados. Ele é um produtor. Então. Todas as gangues recebem o convite, a convocação, sim, né? Sim, e rolam os comentários a respeito da pessoa do Sirius ali, assim, é... Peraí, mano, a gente vai falar Sirius ou Cyrus? Porque eu me senti um idiota agora falando Cyrus. Vou falar Cyrus. Tá bom. Eu vou falar Cyrus. É. Ok. Vocês vão falar o quê? Eu vou falar Cyrex. Cyrex. Não, peraí, você vai falar como, Hendrix? Eu vou falar Cyrus. E você, alemão? Cyrus. E você? Cyrus. Ou então eu vou falar Cigão. Eu vou chamar de Obotini. Eu vou falar imagina o Ciro Botini lá assim. Vocês ouviram? Compre otários. E o pior é que todo mundo ia comprar, né, cara? Os caras pagavam mó lasca. E por que os caras pagavam lasca pro Cyrus, hein? Então, porque assim... Rolava uma mítica, né, em cima do cara. Ele é o único. É, ele é o líder da maior gangue de Nova York. É, isso sim. Aí já era, né? Pô, era uma puta, né? Entre os gangers. Acabei de inventar mais uma palavra. Entre os membros de todas as gangues, pô, o cara devia ser foda, né, meu? Sim, sim. Sem contar que ele lutava com o Gifu e era negão, né? Devia dar medo pra caralho do cara. Tinha aquele cabelo de mullet, assim, sensacional, cara. É tipo um teste tudo com mullet, só, né? Só dois caras na história podiam se movimentar sem mexer aquele cabelo. Um é o Cyrus e outro é o James Brown. Sim, sim, sim. Bem lembrado. Bom, o filme é um filme, assim, que se passa a maior parte do tempo à noite, né? Assim, o clima, assim, e tal. Só 99% à noite. E a impressão que dá é que é uma outra cidade, né? Na verdade, assim, é até... Não é Marília lá. Sim, mas... É em Nova York. Sim, mas você percebe que, assim... Não, mas é aquele negócio, cara. Se você pegar o trem lá de Corinthians... Lá em Itaquera. E lá pra Guaianazes, é outra cidade, cara. Não, e outra. Isso aí é o metrô que vai até Itaquera. Você tem que passar lá de Itaquera. Você tem que ir lá. Você vai pra Estudantes. Você faz a baldeação. Tem que ir de trem. Vai de baldeação. Lá no Brás, a baldeação. Aí você passa Brás Cubas. Você vai indo. Só onde o filho chora, a mãe não vê. Eles tinham que ir da puta que pariu até a outra puta que pariu. Aí você pega lá, tipo, o bairro... Jardins. Pô. Não passa. Aí você vai lá pra... Ermelino Matarazzo lá. Pô, é outra cidade. cidade, cara. Então, mas o clima, assim, do filme, ele muda tanto a cara da cidade que até o início, que mostra um parque de diversões, né, a roda gigante lá, ela dá uma impressão diferente, né? Então, mas parece que o parque, ele sofreu um incêndio 1 ano, 2 anos antes. Ah, eu não sei se ele tava ativado. E era no futuro próximo, né, cara? Não era Nova York, 1979. É, porque tem uns lugares em ruína lá. É, sim, um bagulho meio... É um futuro meio bizarro, né, cara? É que, assim, no contexto das gangues mesmo nessa época, assim, vários bairros ali estavam, assim, totalmente destruídos mesmo, porque tinha questão de... É meio sucateado o lugar, né, tráfico de heroína e tudo mais. Então, assim, era uma parada muito, muito foda, assim. Aquilo que a galera, de repente, fala de, Cracolândia, de repente você imagina exatamente bairros inteiros daquela forma, daquela cara destruída, assim, né? Era, tipo Marajó aqui, Marília. Can you dig it? Can you dig it? Toca a trilha, todo mundo começa a se perguntar quem é Sirius e tal, assim, aí rola... Ah, o Pernia já tá falando Sirius de novo, cara. Cyrus. O Cyrus, tal, clima, mística, e a música tocando, e mostra cenas da galera, assim, das outras gangues chegando no metrô, e cenas de cortes, assim, do metrô indo pra uma direção. Então, a ideia, assim, do cara te levar mesmo pra viagem até o Bronx. É, porque de um lado pro outro, no filme fala que era 150 quilômetros. É, eu só não sei se o cara tá meio zoando, né? Tipo assim, exagerando, né? É, porque é menos. É parece menos. Que é uns 40, é, ó, 40 milhas. Pelo que eu vi lá, é 36 milhas. É. Pelo que eu tinha feito no Google Maps. O que dá 1.400 quilômetros, eu sou bom de moto. Não, 36 vezes 1.6, né? É, que dá 1.400. Que dá uma coisa, alguém faz essa porra. Sacando, mas não dá 150. É, deve dar uns, sei lá, uns 60 quilômetros. Mas a questão não era só a distância, né? A impressão é que era um ambiente que a galera não conhecia, tanto que alguns membros de gangue falam assim, mas eu nunca fui lá. A gente não achava nem no mapa quando tava dentro do metrô. Os caras eram assim, eles faziam tudo que eles podiam fazer dentro do bairro deles. Eles só saíam... Autossuficientes dentro do bairro. É, eles só saíam por uma emergência mesmo. Acho que os caras... É como se fosse outro distrito, né, cara? Outra cidade. É igual os caras dos morros hoje. É. Os caras não saem do morro. É, ele sai do morro pra ir no bairro vizinho dele. Mas se o bairro vizinho dele for inimigo, ele não vai. Os caras... deve ser foda o bagulho. O filme começa meio assim, meio estranho, né? Porque começa com o Cleon lá, que é o chefe dos Warriors, falando assim, à tarde recebemos o convite e nós vamos pro conclave. Fica aquele negócio, né? O que é conclave? Mas antes disso, tem uma cena deletada que só tem algumas versões que passaram na TV e que saíram em VHS há milhões de anos atrás. Só o Hendrix vai lembrar. Só o Hendrix tava nascido. Não, o Hendrix assistiu na sessão da tarde, primeira vez que passou, eu acho. Mas tem até no YouTube, parece, né? Deve ter passado na sessão da tarde. Não, né? Então, assim, não sei se entra no contexto agora aqui, mas eu, cara, quando passava na televisão, eu sempre dormia. Eu nunca tinha visto o final. Eu só fui ver o final mesmo do filme quando saiu em DVD. Passava na época do Sessão de Gala, Sessão, né? Sessão de Gala, às 3 da manhã, e eu só dormia. Né? Puta que pariu. Então, aí tem uma cena cortada que até o diretor fala porque cortou a cena, né? Sim. É até, sei lá, plausível, mas eu acho que devia ter. A cena é a seguinte, é uma cena diurna, e tá lá no pier de Coney Island, né? Que fica beirando a praia lá, eu acho. Nunca fui lá. A cena começa com o chefe dos Warriors conversando com a namorada dele, que não aparece no filme depois da cena deletada. É verdade, verdade. E ela chama, acho que Lincoln, olha que nome. Ela é gostosa? Lincoln. O nome dela é Lincoln? Acho que é, cara. Nossa. Eu não lembro direito, mas acho que é isso mesmo. Às vezes é... Sobrenome. É sobrenome. Apelido ali, igual eles têm. É verdade, é. Pode ser por causa do... Alex. Pode ser por causa do carro, né? É, deve ser, sei lá. Então, e aí ele conversando com ela, que tinha recebido o mensageiro do Cyrus, que ia ter o conclave, não sei o quê. E aí ela fica preocupada, tipo, ela fala, é melhor vocês não irem, vocês nunca foram ao Bronx antes, não sei o quê, como se o Bronx fosse, tipo, 1 milhão de quilômetros, né, cara? Fosse outro país, né? Fosse lá em Afonso Cláudio. E aí ela fala, eu tô com uma má impressão, não sei o quê. Até ela fala de uma outra namorada do cara. É, mó cena comprida, que tem 1 minuto. Nossa. Mas é legal nessa cena que cortou, que assim, como o alemão falou, foram chamados 9 de cada gangue. Mas quem não sabe disso, tem impressão no filme que as gangues são membros, poucas pessoas ali, pelo menos as que participaram, né? Porque no filme a gente vê outras com maior número de integrantes, mas no Warriors, assim, né, nessa cena que foi cortada, eles falam, o Cleon, né, o Artif, ele fala que dentre os 120 membros do Warriors, os 9 ali é os que foram chamados. Inclusive, ele dá tarefas pra cada um. É verdade. Ele fala, você é o cara que vai levar o spray e pintar toda a marca de gangue. Aí você vai pintar o nosso W em cima. É isso aí. Aí tem outro, você vai ser o cara que vai sempre atrasar a gente. Que é você vai ser aquele que vai morrer no metrô. Você era o diretor, né? Eu tava confundindo. E, ó, sabe o que essa cena mostra também? É o poder do os riffs. O cara foi lá entregar, meu. Não é que ele ligou. Ele não ligou e falou. Ele, de cada um. Ele não ligou e falou, vai rolar um bagulho. O cara foi lá andando. Mandou um e-mail. O cara foi lá andando, possivelmente esse é o jogo final fight, né? Você vai passando, batendo em todo mundo, aí você chega no final e dá o bilhete pro cara. O último chefão é a caixa de correio. E mais ainda, e todo mundo foi. É claro, é. Todo mundo paga lasca, né, meu? Can you dig it? Can you dig it? O filme começa a mostrar todo o trajeto das gangues, né? Chegando lá nas estações de metrô pra ir na até... Na época o metrô não era igual hoje, que é rapidão. Sim. Parece um trem, né, meu? É um trem, meu. É um trem. É, desses... E nem devia ser direto também. Você devia ter que fazer umas 30 baldeações pra chegar até no Bronx. Né? É, naquela época lá, São Paulo só tinha Jabaquara, Santana, cara. Não tinha nem... Só tinha nome de time, né? Palmeiras, Corinthians, Santa Cruz. Qual foi a primeira de São Paulo? Foi a Norte Sul ou a Leste Oeste? É, foi Santana aí, até Jabaquara. Até Jabaquara. Claro. Sul, é, né? Depois só e é o quê? Nos anos 80 e é ali que foi que fazer tem um... ali a distância dela, não é muito, cara. Nessa época Nova York já era abarrotado, né, velho? É, então imagina pros caras ir num trem tudo zoado, ficar fazendo baldeação até chegar, era horas, cara. A maioria das gangues aparecem só nessa cena que eles estão indo pro conclave e no conclave. Sim. Então e a gente e não depois vai. Aparecem algumas que perseguem eles. Né? Não, é, então, a maioria aparece nesse vai, lugar. É, lembrando que existe uma listagem no site oficial de, acho que dá umas 100 gangues, se eu não me engano. É, então, segundo assim... o Cyrus, ele fala, são 100 gangues e tem mais 100, então são 200. Tem mais 100 que não estão... Que não tá organizado ainda, né? Subcategoria, eu acho. Isso, tipo... que não tem organização. Mas é nessa hora que você já começa também a ver a criatividade, né? Assim, aquele lance... De cada gangue querer, assim, se mostrar diferente das outras, né? Que aí você vê gangues com coletinhos ali, outros com a cara pintada, né? Assim, cada um tem... Tem uns bem bonitinhos. Tem os bicha. É, tem uns lá com uma cara... Ah, deve ter os bichos. Daqueles de mini blusa lá e lá. Eu gosto daqueles um, cara, que parece aqueles duende. Ele pinta a cara de branco e usa suspensórios, assim. Ah, roupa vermelha e preta. High hats. Parece o Fred Krueger com o Charlie Chaplin, assim. A roupa é igualzinho do Fred Krueger. É verdade. Igual que você falou, caiu a ficha, mano. Cara, eu achei legal a jaqueta daqueles... Como é que é? Electric Exterminators, alguma coisa jaqueta assim. Jaqueta amarela? Nossa, é, jaqueta amarela. Essa é legal. Electric Exterminator. E todo mundo com a sua jaqueta, com o seu símbolo, né, cara? Só o Seio Torinho gostou, porque é baiano aqui lá, hein, perna? Não, ele é... Não, peraí. É, deixa eu explicar. A jaqueta é legal. Eu não quer dizer que eu usaria, entendeu? Você achar algo legal não quer dizer que eu usaria. Quer dizer, você não usaria porque você quer ir a favor do sistema, né? Você não usa o que você quer. Não. Vai falar que você quer usar aquele dos punks. Que os caras parecem os fazendeiros lá dos Estados Unidos. É, os caras com macacão. É verdade, macacão jeans. Macacão jeans e um patins. Patins, cara. Patins. O patins daquele quatro rodas. Não em linha. Como é que é o nome do patins? Roller. Roller é inline, né? Como é que é o nome daquele? É paralelo. Quatro rodas paralelo. Não, paralelo. Difícil. Não sei difícil de equilíbrio. Era o roller skate. É o 2x2. É, o 2x2. 2x2. É o patins tradicional. Patins tradicional. Patins de bicha. Mas que patins. E aí, nessa hora, assim, você começa a ver que na cidade não tem ninguém, cara. É como aquilo que eu tinha falado antes, assim. Realmente, a cidade se transforma, assim. Só tem gangue, não existe mais... Não tem população lá. Pra mim, que é um mistério, a que horas rolou o conclave? Porque não dá pra ter uma ideia. Realmente, parece que tem um toque de recolher. Pode crer. Não tem ninguém na rua. Uhum. Eles devem ter filmado de madrugada, né? Eles devem ter filmado de madrugada. Eu não sei que hora foi o conclave, porque parece que o diretor de a produção teve autorização da prefeitura de Nova York lá pra filmar, assim, sem parar. Durante a madrugada, podia filmar a hora que quisesse. Olha, que massa, porque, ó, eu acredito que o conclave tenha sido, vamos supor que lá anoitece 8 horas da noite, o conclave deve ter sido por volta das 11. Por aí. E acabou tipo meia-noite. Acabou 11 e 5, né? Can you dig it? Can you dig it? E aí, todas as gangues chegam lá, né? Cada uma já se situando por ali, né? É um parque grande. E eles lá, se misturam, né, cara? Eles não ficam grupinho aqui. Até fica, né? Mas não fica assim, todas separadinhas. Fica aquela mistureira mesmo. É, com uma espécie de palco no meio, assim, com um palanque, onde em volta tem a gangue do Cyrus, né? Os Reeves, né? Ali. Os caras lá, tudo, né? De... São lá do parque, né? Onde é na sede deles. O conclave é na sede dos Reeves, né, cara? Isso, lá. É Grammys Park. Tá certo que, assim, a galera ali é criativa, mas aquilo não são kimonos, aquilo ali são hobbies de seda. É. Não é possível, cara. Parece um roupão, não parece, velho? É, um roupão parece de um roupão seda, tosco, assim. Cara. É, porque os Reefs são uma gangue de negões. Sim. Que luta Kung Fu, né? É. Bem lembrado. Black Ninja. E eles usam aquelas roupas tipo daqueles monge tibetano. É verdade, tem, por aí sim, é tipo, uns Shaolin, uns negócios assim, né, cara? Só que é tudo brilhante, né? Os caras são muito tosco, parece lona, né? Parece aquela lona de caminhão, vinilona, meu. E fora que o segundo cara na hierarquia dos Reefs, depois da morte do Cyrus, é o que assume o poder. O MC Hammer. É, ele é meio tipo um pré-Michael Jackson, assim, né? Tipo, o Michael Jackson do Off the Wall. Can't touch it. É, que tem a luva, só falta a luva brilhante, a meia brilhante e gritar, Reefs! É, porque brilha tanto que parece uns LEDs ali, assim, né? A roupa do cara. Não, sabe o que eu imagino? Como é que esses caras se escondem da polícia quando tem rolo, velho? A polícia passa com um farolete, assim, vê os caras 3 km por causa do reflexo, eu acho, dele. É verdade. Mas aquilo acho que é roupa de gala, Vinícius, só pra reunião. Pode ser, é verdade. Tipo exército, né? Você tem a farda e tem a roupa de gala. Porque imagina os caras do beisebol lá, os Furies. Os Furies, andando na rua, tipo assim, indo no McDonald's, por exemplo, ó, vem um Big Mac aí. Mas aqueles caras parece que não ligam pra isso. Eles não vão pedir um Big Mac, eles vão lá e vão pegar o Big Mac. O Henrique falou esse negócio de ir no Big Mac, eu lembrei de comprar o Big Mac. Big Mac é o maior McDonald's do mundo. Né? Eu tava lendo lá no Big site Mac lá que pornô, eu tava lendo lá a gangue, uma das gangues chama Turnbull Aces. Né? Durante um intervalo na filmagem, eles foram numa lanchonete lá perto e eles estavam vestidos como eles andam. Senão que eles entraram, cara, só via neguinho se jogando no chão. Os caras vão matar, velho. Turnbull Aces. Porque se fosse hoje, imagina, os caras tudo vestidos de gangue, você entra e fala, os idiotas de cosplay. É verdade. Olha os cavaleiros. Que cavaleiro do Zodíaco que estão fazendo aqui, né, cara? Pô, Campus Party é hoje? É porque... Olha só os Power Rangers, né? A jaqueta que os caras do... né, o The Warriors usam tipo um colete de motoqueiro, assim. Lembra muito, né? O Psy Fantasy, né? Tem um detalhe aí, assim, que nessa época o cara andava só com o colete e sem camisa ali, com os peitos peludos. E era o charme ali, medalha. Uns tinham medalha. Cara... Não, hoje é tudo depiladinho. Hoje assim, ai não, tem que dizer... Não, lá era ruim. Você tinha um dos Warriors, que eu não lembro o nome, que o cara parecia um pavão misterioso, cara. Cheio de badulado. Aquilo lá parece um lance meio macumbeiro, assim, meio... Pô, dá até medo, velho. O cara... O nego fala do Darth Vader da força, aquilo lá, meu, só... Na cena deletada, esse cara aí é citado, assim, ele foi chamado porque ele é um dos caras mais porradeiros, igual ele e o Ajax. O Coxinho e o Ajax são os caras cara de porrada. Os caras da pesada. São os caras barra pesada. Os barra pesada. Can you dig it? Can you dig it? Antes do Sirius começar o discurso, o filme vai mostrando as expressões das gangues. A impressão que se passa é que, de certa forma, os The Warriors estão ali, mas estão meio descrentes, assim, né? Os caras... É verdade. Né? Os caras estão olhando assim, meu, que porra é essa? A impressão, né, é que os Warriors não entendem por que as outras caras pagam tanto pau pro Sirius. Exato. Por isso que eles perguntam no início do filme o que você já ouviu falar dele. Tipo assim, os Warriors, eles não são paga-pau. Essa é a verdade, eles não são paga-pau, cara. Exato. Discurso do Sirius. Vale lembrar que no discurso do Sirius ele tá falando pra quantos membros? Tinha 100 gangues, tinha 900 pessoas lá, mais ou menos. Tinha mais, né? 100 gangues com 9 membros, 900 pessoas. E ele não usa microfone. Não usa. A acústica, fi. É acústica. Nos anos 70, o analógico dominava, fi. Hoje não, é o digital, MP3, essas coisas. O cara tava num parque, né? Batia lá no prédio de Manhattan e voltava. Pô, eu vi, cara, que foram usados mais... Concha acústica do Sirius. Mas era aquele cabelo dele lá, né? Faz sentido, a naja. É tipo uma cigarra, né, velho? Que amplifica o som, velho. Surround, total. Né? Não, eu acho que o Sirius falava e aqueles caras que estavam lá embaixo de ninja reproduziam o som. Eu acho que eles não reproduziam, eu acho que eles ficam fazendo linguagem de sinais ali, porque os caras ficam tudo olhando assim. Você pode ver que quando o Sirius acaba de falar, dá uns 3 segundos, aí o cara acaba de fazer a linguagem de sinal, e o pessoal... Tem uma legenda embaixo, né? Igual quando tem essas reuniões da Unesp, que junta todo mundo e fica um tonto falando assim, ei, vocês! A aí maconha! Três, vocês! E os caras vão repetindo o que o cara vai falando. O que o Renzo tá falando é o um delay, né, cara? É que no filme não exploraram isso aí, mas no livro, eu li o resumão do livro, lá tinha os membros dos Reefs que ficavam no meio da galera e, tipo, eles iam repassando mesmo o recado, assim. Tanto é que a confusão começa porque uns... Aquele telefone sem fio, né? Os caras não sabem brincar direito. Uhum. Aí chega errado o bagulho, né, mano? O bagulho chega errado. Aí o Sirius começa, né? Pondo uma voz foda ali e tal, assim, né? Na... Can you come? Não é assim? É, e ele vai com um papinho, cara, sério. É um papinho. É um engano atroz, mas ninguém entendeu? Tá ouvindo, cara. Entendeu? Mas a impressão que dá é que, os tipo assim... Os caras tão lá pra festa. É, cara. Os caras foram lá só pra correr. O cara sabendo que tinha cachorro quente. Né? E o cara começa a falar, tipo, não, nós estamos em maioria, nós, juntar cada membro de gangue dá um número maior do que o número de policiais. Mas é assim, velho, nessa parte aí, o pessoal, eu acho que deu pra entender. Depois ele começa aquele embromation lá e mostra um dos Warriors, um olha pro outro e fala, o que esse viado tá falando? É ou não é, velho? Os caras... Mas depois tem um magnetismo lá, né? Que depois que a galera começa a entender, aí o chefe do Zorro já tá todo meninão lá. É, ele é o Jesus, não sei o quê. É mesmo, né, cara? Parece Jesus, né? No meio assim, né? Abrindo Jesus os braços. Jesus negão. Jesus maloca. É, e tem outro detalhe, né? Que, assim, ele tenta dar uma... Assim, ele tenta expandir a cabeça da galera, dizendo assim, não, você antes brigava só pelo teu espaço, e a gente vai aumentar isso, porque todo o espaço, né? Nova York toda vai ser nossa. É, na Alemanha teve um cara que começou assim também, né? É verdade. A gente começa com a Alemanha, depois vai aqui. Mr. Bigodilho. Bigodilho. Napoleão. Entendeu? Aí ele, né? Então, qual que era o objetivo do discurso dele? O objetivo era convencer todas as gangues em formar uma gangue só. A super gangue. Né, pra tomar conta de Nova York. E só ele que teria assim. O poder absoluto. Né? Eu acho que seria. É, não é unir, fazer uma gangue só. É que as facções não se matassem, né? É, ia ter uma grande trégua. Pra lutar contra o inimigo comum. Uhum. E depois... opressão policial. Exato. O que que ele faz? O sistema, porque os caras são, assim, vamos dizer que no contexto, eles são considerados os marginais, né? A escória. É porque eles falam assim, antigamente a polícia jogava a gente um contra os outros, né? Então, eles falam que vão ter uma trégua grande e eles vão viver, com certeza, como gangue separado, só que numa grande trégua lá. Uhum. E aí eles falam que vão cobrar imposto do crime organizado, como se eles fossem muito bonzinho, né? Dom Corleone que se cuide, né? Eu acho que eles falam que é nós por direito, o território dele, porque são eles que, entre aspas, cuidam do território, né, cara? Protegem, brigam pelo território, né, cara? A milícia. Né? Ele dá um puxão de orelha nos caras, vocês param com essa porra de brigar por causa de mixaria, por causa de 3 metros quadrados, vamos expandir essa porra aí, né? E a galera pira, né? Ah, não sei se realmente se eles estavam entendendo ou não, se a cada pausa... Entram em êxtase, pura contemplação ali, uma explosão de alegria, cara. Um orgasmo múltiplo. Aí começa aquelas mentiras, né? Eu já vi ele voar. Dizem que o William Wallace tem 3 metros de altura. Fly, Sirius. Can you dig it? Can you dig it? Aí, o porra louca chamado Luther lá, do The Rogues. Todo Luther é aquele queixo, né? Dele. Né? Todo Luther é louco, né? Que o cara parece, tipo, Sting com Michael Douglas, assim, sei lá. Ele é Alan Prost. Ele é escroto pra caralho. Alan Prost loiro, né? Com Zico, né, meu? Alan Prost com Zico, né? Cara, galinha de Quintino. Eu sei que só de queixo ali, filho, deve ter uma bigorna fácil, sabe? E a voz característica, né? Cara, mas esse cara ele é muito bom ator, cara. Eu não lembro o nome dele, mas ele é fodido, hein, cara? É, não, ele mandou muito bem nesse filme. Mas aí, ele não fez outro filme, assim... Ninguém fez, né? A gente não teve um cara que saiu de lá. Teve uns caras que fizeram filme, mas a maioria de lá não... Percebe, sim, que começa a passar uma arma, né, de mão em mão ali da galera dos Rogues e para na mão do Luther, que mira e, assim, era uma distância considerável. Tava longe, tava longe. Passagem, né? E tinha 400 pessoas na frente dele, né? Uma explosão. É, tava a galera do gol do Corinthians. Imagina gol do Corinthians na Libertadores, a galera lá pulando. Ele atirou naquele contexto. Se o Cyrus falasse Can you dig bem na hora, ia acertar uns 8. Porque vale lembrar que no conclave não poderia levar nenhum tipo de arma, né? Que no livro, eles falam assim que todo membro, os 9 membros, não poderia entrar armado no conclave, mas eles poderiam poderiam levar uma arma de fogo curta como forma de presente pra falar que você tava na paz. Entendi. Então é por isso que lá tinha uma arma. Eu tô, mas não vou atirar porque eu respeito a parada. Mas é por isso que matam os Sires lá, por causa de uma arma. Aposto que não teve revista na entrada, né? Isso que eu ia falar. Polícia, e aí, tá, mas... A polícia não tava lá. Você percebe que ficou na confiança mesmo a parada, né? Porque a polícia pra fazer segurança lá... Não... Pô, confiar... Não, mas ó, vamos falar. Aí o Luther atirou no Cyrus. No Cyrus. Caiu. Morreu. Morreu. Cyrus, tchau. Cafundou, velho. Escafedeu. Como cara. Era de se esperar em qualquer tiroteio, vira o pandemônio. Vira o fundúcio. Aquela, bem na hora. É o fundúcio mais organizado que já se teve notícia, né? Tanto que a polícia que tá chegando nem entra. E sabe o que é legal, Renan? Estou organizado. Não sabe o que é legal, Renan? Ele falou que tinha mais membro de gangue do que polícia, que eles podiam... Chega três carros de polícia. Com dois gordos comendo... Eu tô falando três carros de polícia. E bota 900 membros de gangue pra correr. É, e um armado. É verdade. Acho que o problema era esse também. Não tinha ninguém armado, né? Porque... É, os caras devem ter tocado... O polícia toca horror, né, meu? Isso é polícia, né, meu? Chegou o Bop lá. Uma diferença foda que tem do livro pro filme é o seguinte. A morte do Cyrus. Que a morte do Cyrus no filme fica meio sem sentido, né? Aí no livro, é o seguinte, como no livro podia levar uma arma de fogo, como forma de pacificar, de que você tava na paz, você levava uma arma de fogo de e presente, deixava lá. Né? Deixava de presente lá. Aí é o seguinte, muita gente, e o recado era passado pelo Cyrus, que no livro se chama Ismael. Nossa. Um democrata. Ismael. Como é que é? Fica Ismael. Ismael Rivera. Fica Ismael, não viu? Ismael. Ismael, né? Ismael Rivera. Nossa, ele é cara, espanhol. Era um chicano. Mas a maioria era tudo chicano, né? Então. Rapidinho, no livro, todos os Warriors são negão ou não? Nos livros, ou são negão ou são latino. É, porque das gangues que mostram, assim, o The Warriors é a que mais tem a mistura, né? A mescla, né? Assim, parece que não, eles não dão muito importância. Assim, essas questões de cor pra eles não são tão importantes. Quando o Cyrus, ou Ismael, tava discursando, ficava outros membros da gangue no meio da galera passando o recado, porque era muita gente, né? No livro ele fala pra 1000 pessoas e parece que tá com um megafone, né? Aí os membros iam passando o recado e começa uma discussão, assim, tinha gente que concordava, tinha gente que não concordava lá no meio. Não diferente do filme, que todo mundo, né, concorda. Todo mundo compra. É. Aí, como uns concordavam e outros não, começa uma briga generalizada, assim, em alguns lugares do conclave lá. E daqui a pouco tá uma briga geral. E é por isso, por causa dessa briga, que a polícia chega no local. Não por coincidência lá, que nem no filme. E aí, quando a polícia chega no local, os membros começam a passar o recado de que era uma emboscada que os Reefs tinham armada pra eles ficarem só eles de gangue e a polícia prender todo o resto. Tava tudo junto ali, né? Ia prender os chefes, né, cara? E aí, ia prender os principais de cada gangue e aí os Reefs iam dominar. Então, e aí é por isso que aí alguém da multidão, que ninguém sabe quem é, mata o Cyrus. Ninguém sabe quem é no livro. No livro, não fala que é o Luther. Não. Ah, tá. Ninguém sabe quem é. E ele acaba morto por causa disso. E é bem mais plausível do que no filme. No né? filme, né? Sim. No meio do tumulto, o Luther põe a culpa no Warrior. Porque o Fox, um dos membros do The Warriors, que foi pra lá, pro conclave, ele tomou o azar de estar na frente e quase toma um tiro. Porque o Luther viu que ele viu. Viu que ele viu. Que ele, né? Matando o Cyrus. Enquanto isso, o Cleon, que era o líder dos The Warriors, desce e vai ver o que aconteceu com o Sirius. Ou Cyrus, como preferir. Né? Os dois, adoraram dois. Foi ver os dois. Morreu os dois, morreu mesmo. Ele chegou lá perto, a galera dos Reefs estava ali perto também para socorrer o Cyrus e tal. E o Luther, The Rogues, que foi o que deu o tiro no Cyrus, acusa os The Warriors. É, ele faz mó tendé, né? Na não, é, eu. Ele pergunta pro outro que tá do lado. Exato. É. Ele aponta pro Cleon, falando que foi o Cleon, o líder dos Warriors. É. Apontando e falando que foi os Warriors que atiraram. É. E depois, pra confirmar a história dele, ele chama o melhor amigo dele. Da mesma mesmo gangue. Mesmo da gangue dele. Fala, não foi ele? Foi. A gente foi, viu, foi, ó. Foi. Aí o cara sai correndo desesperado. Aí tem uma das cenas com os golpes mais violentos que eu já vi, não, cara. E aí mostra por que o Cleon, né? Por que o Cleon seria realmente o líder do... Assim, o cara tem bagagem, né? Tem o cacife ali pra ser, porque... A bagagem. É, bagagem. Parece um cara sacudo. Ele e o perna, né, cara? Tem a bagagem. Né? Porque, assim, cada um dos membros do The Rugs que vai pra cima dele, ele derruba com uma porrada. É, ele é muito... Depois ainda aguenta um bom tempo lá os Reefs, que são os caras mais barra pesados. É verdade. Dando cotovelada. Que tem um combo, né? Sincrônica. Verdade, sincronia de cotovelada. Ele deu golpes ilegais. Primeiro, ele deu aquela... O Cleon deu aquela cotovelada do Double Dragon no cara. Perfeita, né, cara? Que a mãozinha segura a outra. Assim. É isso. Aí depois a galera juntou nele e ficou dando umas cotoveladas muito paia, cara. Entendeu? É, muito, muito sincronizado. É, né? Muito igual. Um, dois, três. Ha! No meio dessa confusão acontece uma parada muito foda, assim. Mais uma. Que o, assim, a galera do The Warriors começa a fugir, né? Um grupo eles, vai pro lado, não estão juntos, Eles não estão juntos, eles estão ali em partes. Divide em dois grupos, né? Ou três? Acho que dois grupos. Eu acho que divide em dois grupos que se encontram mais pra frente. Isso. Aí. E os caras saem correndo e tem uma barreira de madeira que eles derrubam no estilo Two Crude Dudes, assim. No soco. Arrancando, cara. Né? Arrancando. Os caras arrancam no soco, assim. Ninguém, assim. Depois dá um chute lá, mas os caras saem dando soco. Na parede de madeira e nas tábuas e pra ir embora, sabe? E o legal, cara, é que nesse corre-corre aí, você olha as escadas, você olha as outras. O pessoal todo totalmente sincronizado, parecia umas filhinhas indianas, assim, andando. Mas é tudo muito sincronizado nesse filme, porque na uma parte anterior que o Perna citou aqui, as gangues estão indo lá pro conclave, passa até os caras entrando no metrô, assim, todos pagam o metrô então, certinho, cara... o cara coloca as moedinhas, assim. É, tem, tem um cara... Não, tem um cara que pula catraga. Um cara, então, tem um cara numa gangue lá, que ele, a missão dele, eu acho que o cara falou, você é o cara da moedinha. Aí o cara só vem colocando as moedinhas e o cara vai passando. Ele... Mostra antes ele comprando. É, ele dá o troco, pega ele o troco. Ele disse, boa noite. Muito obrigado. Eu queria cinco. É, esses daí são os gentlemans, né, cara? Você não sabe qual gangue que é, porra. Ele fala até... A mulher dá o troco e ele fala, Deus abençoe. The prayers. The priests. Dada essa loucura aí, a galera do The Warriors cai num cemitério e eles conversam entre si e veem que eles têm que... A única saída deles é voltar pra Coney Island. Bom, como não tá claro no filme, mas eu li lá no site oficial que o chefe dos Warriors é morto pelos Riffs mesmo nessa surra de cotoveladas que ele toma aí. Mas no livro ele sobrevive de uma maneira misteriosa. Miraculosa, eu diria. No cemitério eles se organizam e o Swan, né, começa... O ganso. É, o ganso, né? Vamos chamar de ganso. É verdade. Vamos chamar ele de ganso? Acho que é cisne, né? É cisne, Swan, né? Sei lá que é Swan, o cisne. Svan, eu falo Svan. Né? Mas como o cisne, né, vai soar estranho pra um cara, né? Vamos chamar ele de ganso aqui pra ilustrar. Ele começa a dar as instruções pra todos os membros ali do grupo e... Causa o primeiro... Tretinho entre ele. Treta entre ele. Tem um membro dos Warriors chamado Jax, né? Que é o cara que mais luta lá. Ele é fudidão e ele é o encrenqueiro. Ele é o bad boy. Se tem, ó, todo mundo é bad boy. Ele é o bad boy dos bad boys. Ele é o better boy. Né? Como curiosidade... É o garoto problema ali. Curiosidade aí, é o ator que hoje faz o pai do Dexter Morgan na série Dexter e tal. É o Harry Morgan. Como é que... Não sei se vocês sabem, mas esse cara aí, ele dubla também. Ele é o dublador do Vilgax, do Ben 10, o inimigo do Ben 10. Caraca, nossa. Olha aí. Cara, eu nunca ele, ele dublou o Arqueiro Negro na Liga da Justiça, cara. Ah. Vai, o cara é foda pra caralho. E ele fez bastante filme também, fez bastante filme. Acho que foi o cara que mais deu certo, né, dos Warriors, foi ele. Quando o Ganso começa a dar as instruções lá, meio que chefiando, porque ele foi nomeado, como é que é o nome dele? É o War Chief, é o segundo em comando. Aí tem Warlord? Warlord. Warlord é o segundo, né? É tipo o vice-prefeito. É, ele é tipo o segundo em comando. Em momentos de crise. Até ter uma eleição, acho que eles e vão aí, fazer. E como, aí, como o Cleon, eles achavam que o Cleon lá tinha morrido ou tinha se perdido, ele assumiu o comando. E o Ajax aí começou a ficar meio. Quem disse que você manda nessa porra aqui? Quem falou que você é o chefe? Não sei o quê. Nisso fica em aberto, né? Porque a impressão que dá é que o cara toma a iniciativa. Mas naquela cena que a gente falou que foi cortada. Já tava avisado. Isso, o Ganso já avisou. E outra. Não, o Ganso já foi nomeado, aliás. Mas outra, foi. Lá no cemitério mesmo, no filme, eles falam, não, mas. Durante, se o Cleon não tiver, quem manda é o Ganso, porque foi o Cleon que pediu. Exato. Fica aquele clima de treta, né, mano? Um encara o outro, aí você falar, vai, o Ajax vai pra cima do cara, o cara vira as costas, vai embora, é. O Ajax fala, caralho, eu devia ter partido pra cima. É. ainda manda o Rembrandt marque o território. É. Os guerreiros passaram por aqui. É verdade, aí eu... vou fazer alguma não coisa. Esqueçam, não esqueçam de mim. O Rembrandt aí, que é o cara do... É o pichador. Do spray, né, o cara que... Pichador. Tem um erro de gravação na cena do cemitério aí que é muito foda, cara. Não sei se você lembra, eles falam assim, ah, Rembrandt, sobe na estátua e vê como é que tá o caminho. Aí ele sobe pra ver se o trem já tá vindo, né? Aí, depois que ele tá lá em cima, a cena volta de novo pro Ganso e pro Ajax brigando. E lá atrás, dá pra ver ele indo na estátua, indo subir. Aí ele acabou, corta pra ele lá em cima de novo. Ah, não sei o que, tá ali. Uma coisa que a gente não percebeu aí, ele tá indo ver se o trem tá chegando, quer dizer que o trem chega e para, velho. É trem mesmo, velho. O trem fica esperando, fica parado em tanto tempo lá. Fica um tempo, é. E vai embora. É, o trem da CPTM. Deve ser uma bagulho assim, mano. Eu peguei um trem da CPTM uma vez, cara, que tava tudo cheio de tiro, cara. Sério, verdade. O trem chegava assim, tudo cheio de buraco, cara. Você fala, meu Deus. Não, é quem participou de umas filmagens aí, velho. Vocês pensam pior só, mano. Can you dig it? Can you dig it? Enquanto isso, na sede dos Reefs, né? Depois de tudo que rolou lá. Aí aparece o neguinho da Beija-Flor. Né? Cara, tem... I won it all. I won all the warriors. Com a boca maior do que do Pac-Man, cara. Parece um predador. Mano. Sério, cara. A hora que ele dá uma parada assim, eu fiquei esperando ele falar assim, quem tans Deus? Eu fiquei esperando assim. Não, o legal é que se começasse a dança, todo mundo ia dançar. Ele tava tudo enfileiradinho ali, ó. Se o Michael Jackson chegasse lá e desse aquele especial do jogo dele, ia ser a coisa mais linda do mundo. Porque tinha uns 400 riffs, tudo enfileirado, assim, tipo um pelotão, né, cara? Todo mundo de posudo, com assim. Seus hobbies, né? Hobby laranja, né, velho? Cara, me veio uma pergunta. Se os caras não têm família? Cara, eu não sei. É a gangue. Família é a gangue. Mas a expressão... É de roubo, né, velho? Então, mas a expressão que... É muita gente, cara. A expressão que alguns tinham ali é tipo assim, meu, o que eu tô fazendo aqui, cara? Mas é porque o cara é mó ator, eu acho. Porque todo mundo sabe o que tá fazendo lá. Você sabe que no conclave lá foram usados mais de 1000 figurantes, né? E tinha membro de várias gangues de verdade em Nova York lá. Caraca, que os caras faziam questão de participar pra ver se não tava falando nada de errado. Olha só. Supervisão, filho. É tipo, vai o Corinthians lá pra ver se não vai falar mal do Corinthians, né? Denegrei imagem. Vai saber se os caras vão falar alguma coisa errada lá. E aí o cara faz toda a chamada, quem que são os The Warriors e tal. E... I won it all. Yeah. All the Warriors. Aí é do Fred Merrick, né? I won it all. I won it all. E ele fala, né? Eu quero vivo, se possível. Mas vivo, se não possível. Der, foda-se, né? Pode fazer só a cabeça. E aí acontece uma parada que eu acho sensacional no filme todo, cara. Assim, a sacada é genial, que aí ele pede pra mandar mensagem pela pra rádio. Todas as gangues. Pela rádio, né? Rádio. E como mandar? Cara, que rádio é essa? Entendeu? Que só as gangues conseguem sintonizar, o pior é a rádio comunitária do morro. Não, e vale lembrar que todas as gangues nessa época andavam com aqueles rádios imensos. Boombox. Assim, né? Tinha uns caras que eram designados pra andar com o rádio. É, o cara do rádio, né? Entendeu? O cara do rádio, entendeu? Então, aí entra que os Warriors, eles até então não estavam sabendo. E eles não tinham o cara do rádio. Uma falha do Cleo não levar o cara do rádio. Foi verdade. É, o cara do Rembrandt levar. É uma falha ou uma sacada do cara que escreveu o livro, né? Não, é verdade. Não, vamos pôr o cara do rádio, senão eles vão ficar sabendo. Senão fode tudo o esquema. Porque aí eles estão fugindo de todo mundo, mas achando que é simplesmente uma quebra da trégua. É, vão voltar pra Coney Island, foda-se. Vão passar no meio deles e tal, mas eles não sabem que estão sendo perseguidos, né? Perseguidos por causa do assassinato. Uhum. É, os caras de repente imaginam assim, na verdade quebrou a trégua, então não é que a galera está vindo atrás da gente. É, ele vai ter problema pra cruzar, né? Vai ter problema pra cruzar, mas como tava todo mundo lá no conclave também, eles tentam... E rapidão, era só 9, mas o resto da gangue tava nos territórios. É verdade, verdade. E esse lance do rádio aí, cara, eu acho legal que aparece só a boca da mulher, e isso aí foi copiado depois, um tempo. Vários. Quem tem mais de 30, vai lembrar da Informação Ilimitada, que tinha a Black Boy, lembra? Verdade. Que fazia aquele anúncio colocando disco lá, anunciando, muito parecido com o estilo. Chupinhago? Total, total. E aí a música que eles colocam lá, assim, tem uma mensagem que é foda, cara, isso é foda. É Seek and Destroy, né, cara? Seek and Destroy que toca. Tipo... Nowhere to hide. Ela fala, né? A DJ fala assim. A DJ. Ela fala, eu vou colocar uma música agora especialmente pros Warriors, não sei o quê. Aí a música do jogo começa assim, Nowhere to Run, Nowhere to Hide. É, e aí mostra todas as gangues assim, tipo, ah, entendemos a mensagem, né? É. Tipo, ah, dá. Sacamos. Sacamos. We dig it. We dig it. Nós digamos. digou, apagada aí. Pô, é um bom game, tempo pra gente falar aí, velho. Tá digando aí? Diguei. Fica frio que eu diguei. Esse negócio de gay, velho. Diguei é tipo copiou, né? Diguei de copiou viado, aí. Né? Pô, esse negócio copiou. De gay pra caralho. Roger that. Roger that. Roger. Can you dig it? Can you dig it? Depois de se organizar ali no cemitério, eles vão em direção à estação do metrô, porque o trem fica parado uns minutos ali. E no meio do caminho, eles encontram os Turnburn Aces, né? E bem na hora que eles fazem a curva pra vir de encontro, é que o trem para. É. Então, quer dizer, eles falam, putz, vai ter que ser agora, é né? Agora, então, não tem jeito. É, o Turnbull Ace anda num busão, né, cara? O pior é que tem uns 40 homens dentro do busão, né, cara? Os pô, muito foda, no cara. Teto, o cara lá com como é que fala? Um caibo de isopor, né? Caibo de isopor. uma balustra. Tava jogando bet, né? Balde amansar louco, né, velho? Com direitos humanos ali na mão. Aí os caras chegam, tipo, no último segundo, né? E conseguem pegar o trem. É, eles têm que fazer aquela cena que eles têm que correr, tipo, um quarteirão e tanto do busão, né? Tomando carreirão dos Turnbull. Só que antes, o Ganso avisa pros membros, né? Assim. E fala assim, ó, se a gente se perder, a gente se encontra na baldeação pra Union Square. Isso. Né? A gente vai se encontrar lá. Mas, de qualquer forma, assim, ali eles conseguem ainda todo mundo entrar junto e partir. No meio do caminho, ó, por ordem dos Riffs, né? Alguma gangue fode lá com os trilhos do trem ali, tem um incêndio. Tem um incêndio. Né? E aí o trem é obrigado a parar. É um incêndio num túnel, parece. Isso aí o trem... Porque aí o trem não pode passar. É, aí o trem é obrigado a parar, eles têm que descer. Descendo ali... Tem que ir a pé. No meio do caminho ali a pé, eles encontram... Os órfãos. olha no teto, fala, olha... No teto das casas, fala, ó, tem um de olho ali. Aí olha, ó, tem mais um ali. Aí, de repente, vem o cara meio Mick Jagger. Não, ele parece o Casagrande. Também. um negócio interessante sobre os órfãos, é um tipo subcategoria de gangue. É série ali. Verdade, B, né, cara? De Palmeiras. Assim. Isso, é tipo Palmeiras. Tá na segunda divisão das gangues. Tanto que os Reefs nem sabem da existência dele. E o líder dele estava ali. Não é que o líder tava lá na, é no conclave, cara. O líder é que o Zaroi lá, o Casagrande. É, o líder, né? É o cara que chega lá, o bunda mole. É uma gangue de bunda mole, os órfãos. É, tem uma molecada junto ali e tal. Aí ele chama, tem um outro negão, não, tipo um... O Apache. Um latino lá com Black Power. É o Apache, lá. Cara. Ele chama de Apache. É verdade. Pra ver se... Dá uma pressão ali. Ele fala, vocês estão duvidando da gente? Nós somos durões. Nós já saímos no jornal aqui do é verdade. Bar, o cara saco não. Notícias populares lá, tipo, olha, os órfãos. Não, aí aparece a maior, como é que é? Mulher, quando é aquelas que gostam de botar fogo na parada, velho. Irmã barraqueira. Não, a maior Escate. Filha da puta do mundo, né? Isqueirinho, né? Então, mas por que isso? Porque eles conversam. E o líder dos órfãos fala assim, beleza, passar, pode então. Passar, mas mantenha a paz. Aí tipo a mina, vocês estão zoando. Ela começa assim, ela começa a... Inclusive ela ganhou o Oscar de melhor imitador de galinha, cara. Aquele framboesa de ouro. É milho de ouro. Cara, é a melhor do mundo, cara, é igual. A ponto de ser questionável, né, cara? Aí fala, você é um bunda mole mesmo, você não sei o que, e começa a pegar no, na autoestima do cara. Fala, daqui a pouco vai passar exércitos aqui, você vai deixar os caras aí de boa. Aí você fala, beleza, então vocês passam, mas tira o colete. Aí detalhe, fala, né? Um pequeno detalhe pra uma gangue, né? É, tira o seu rosto. Vocês vão passar como civis. É. Civis. Aí os caras falam assim, somos cabaço, meu. Nós somos os guerreiros, então nós vamos passar como guerreiros. Aí o cara já, tá vendo que você é moça? Falei, vai ter que brigar com os caras, meu. Droga! Agora eu vou tudo apanhar, que merda. Pô, e aí a mina deixa ele desarmado, né? Porque ela fala uma parada lá, ele fala, eu podia descer o braço em você, alguma coisa assim, né? Aí a mina pega, e aí que é foda, que é a mina barraqueira mesmo, que olha pro cara e fala assim, quem que tá te impedindo? Tipo, quem tá te segurando? Que droga, mano, eu não tenho nenhum argumento. Aí o Ganso só dá, né? Droga, aí o vai Ganso... pra dentro, porra. Aí o Ganso dá aquela olhada. Chama ela lá, mãe, ô mãe. Vai pra dentro, porra. Cara, aí nisso o Ganso dá uma olhada assim, né? Tipo, olhando pro Zé, tipo, que porra é essa? Vocês vão... Tem que ir embora, né? E os caras seguem caminho. né? Vai embora, assim, os caras... Fica vocês dois discutindo aí coisa de família e a gente vai tomar nosso rumo, né? Né? Aí a mina persegue os caras e tal, aí os caras... Ei, me dê esse colete. Ela começa a perseguir por causa disso. Ela pede o colete e o cara não dá. Então ela começa a perseguir o cara. Mas eu acho que ela persegue porque ela quer meio que mudar de vida, né? Não, eu também acho que ela quer uns caras fodão. Eu acho que fazer parte de uma gangue como mulher, assim, ser mulher de ganger, eu acho que é tipo o status. É igual ser mulher de jogador de futebol hoje em dia. É de pagodeiro. De pagodeiro, isso aí. De funkeiro? De alguns caras de banda, daquelas de banda que dão certo. É igual ser mulher de traficante. Né? Can you dig it? Can you dig it? Enquanto rolava aquela treta lá dos Warriors com as Orphans, os Rogues, né, não só o Luthor, mas o Luthor tava meio que de segundo em comando ali. Eles estão numa doceria, cara, e o Luthor tá fazendo uma ligação pra alguém muito misterioso, assim. E ele fala, né, os Warriors, tá, não sei o quê, porque ele fala muito estranho no filme, né? E nisso os caras vão pegando as paçoquinhas lá. É, os caras começam a comprar, e a mina só olhando a mina da doceria. E sabe o que é uma coisa interessante, irmão? No jogo tem a legenda, né? É. O jogo tá em inglês e tem a legenda, e legenda igual ele fala, cara. Pra você não entender mesmo. Ele não fala uma frase completa. Ele dá uma gemida, cara. Né, cara? Ele não fala uma frase completa, ele fala umas palavras soltas, assim, yeah, Warriors, yeah, they deserve it, Warriors, yeah, yeah, yeah, yeah, take care, bye. Que parece ser um chefe dele, mas ao mesmo tempo parece ser uma mulher, porque ele fala muito... Docemente, carinhosamente, né? É, mas ele é louco, né, velho? Vai saber. É, ele... E nunca ficou explicado, cara. Nem o próprio ator que fez o filme falou que o diretor nunca falou nada de quem que era essa pessoa que ele falava. Uhum. Aí na hora que ele vai embora, tem uma cena sensacional dele indo embora. Que eles estão, os Rogues e a gangue do Luthor tá indo embora e a mina da doceria fala, ô, vocês não vão pagar pelo docinho? Aí o Luthor vira assim... Oh, what? Yeah, right. Pega e joga e volta. Negócio, assim. Ele joga dinheiro ou ele joga a paçoquinha de volta? Eu acho que ele joga uma paçoca na cara da minha. E aí ele... Eu não vou abrir, então passa a bosta. É. What? E aí ele já sai correndo de volta, pulando em cima dos caras. O legal é que eu acho que se a mina encarasse ele, ele afinava, velho. Isso que é o pior. Eu também acho. Acho que a mina batesse o pé, se ele corria. Aí imagina, uma doceria aberta no meio da noite. De madrugada. Com ninguém na rua e os caras tudo... tocando terror lá. E deixa só uma mina, uma né? Uma mulher. É. Can you dig it? Can you dig it? Depois que a Mercy é pega de surpresa por um dos Warriors lá, né? Que ela tava, tipo, seguindo os caras, mas ela não sabia que os caras estavam escondidos. Vem os órfãos. É. Todo mordidinho, todo, né? Todo meninão, né? Eu acho que, inclusive, o líder chega lá com... Casagrande. O Casagrande chega com uma navalha, né? Ah. Olha aqui, nós somos fodões mesmo. Tem uma gilete. Traz mais órfãos. Traz mais órfãos. Deve ter, nessa hora, deve ter pelo menos uns 12 a 18 ali, mais ou menos. É verdade. Agora eu entendi. Por que a mãe e o pai não chamaram a menina de volta? Porque eles são os órfãos. Ah. É verdade. Tá explicado. E você sabe por que eles não foram convidados pro conclave? É. Isso não tá nem no livro, hein? É porque a gangue inteira deles não dava 9 pessoas. Ele chamou os vizinhos, né, cara? Pra inteirar, né? Pra dar inteirada ali. Aí, enquanto os órfãos estão fazendo todo aquele pampeiro, o Cochise é a Michonne. Michonne do Walking Dead. Né? Ele pega ali na morda calma, tira uma garrafa ali, aí o Ganso passa um paninho pra ele, né? É, os caras tão armando o negócio, assim, né? Vai, não, o pano é arrancado da saia da menina. É verdade. E a garrafa tá junto com o Rembrandt. Faz ali o seu coquetezinho Molotov fácil e joga num carro. Que tá do lado dos caras. Dos ali. Caras do, dos órfãos. Aí... Vira um fuá. É engraçado que na cena aparece eles correndo tudo certinho também, filha indiana pra fora do set de filmagem. Pô, nessa cena... Mas tem um monte de cena que aparece, tipo, eles fazendo uma curva, assim, eles correm tudo em fila mesmo, no filme inteiro, cara. Nessa cena, Renan, que você falou aí deles correndo, eu vi nos erros de gravação, aparece a equipe inteira de filmagem do lado, até os holofotes, assim, cara, é muito Nossa, tosco. Caralho. Eles correndo pra acompanhar os caras, tá ligado? Sim, pra não derrubar nada, assim. É, lógico. A cada gangue que eles passavam, né, no caso o Turnbull Aces e depois os Orphans, sempre tinha um informante que levava isso pro cara do Reefs, que tava no comando, então eles falavam, pô... Mais um, né? Passaram por mais um. Uhum. É tipo no Cavaleiro do Zodíaco, né, cara? Os caras estão passando de né? casa em casa e ninguém pega os caras, né, velho? Um bagulho meio tosco. Mais uma amostra do poder dos riffs que tem aqueles espiões ocultos em tudo que é lugar, né, cara? Sim, sim. Eles e, são, as tipo, e as outras CIA, gangues, né? E eles ficavam sabendo que as outras gangues não deram conta dos E sempre colocavam depois a DJ lá pra colocar uma música. Isso. Oh, é isso, é pra avisar onde eles estão, né, cara? Vocês conseguiram mais um pedacinho de vida. Vocês têm mais uma fase. Can you dig it? Can you dig it? Bom, e aí nessa os Warriors estão no metrô esperando o trem chegar, né? Uhum. E no livro fala isso, e isso eu acho que era verdade lá em Nova York, que o metrô era tipo um local neutro, assim. As gangues não podiam brigar com uma outra enquanto tava passando no metrô. Não era território delas, o metrô, sabe? Onde eles estavam era. Mas, tipo, o metrô era neutro. Então, por isso que eles viviam no metrô pra não apanhar dos outros, né? Safe zone. É. E aí os Warriors estão lá esperando no metrô o trem chegar, só que a polícia chega antes do trem, né? E polícia não é neutra, né? Não, é. A polícia tem 7 vidas, né, velho? E o legal é que é difícil no filme eles pararem pra brigar com a polícia. Eles preferem correr mesmo, né, cara? É, vai vantagem, né, velho? Então, um dos caras... Ah, o Ajax parava pra brigar. O Ajax, ele sempre falou assim, meu, por que que a gente tá correndo sempre? Não, pra brigar. É a frase dele. É a frase dele. Por ele tinha ficado lá no conclave mesmo, batido em todo mundo. É, desde o início, desde quando ele sai de Coney Island, ele fazia, a gente pode trocar umas porradas no meio do caminho. É verdade, ele queria ir brigando já. É. E outro, lá no cemitério, a briga é porque o Swan queria voltar pra casa e ele queria ficar pra brigar. Sim. Por que ele vai fugir igual galinha? Bom, aí a polícia, aí começa a maior treta entre os Warriors e a polícia, e aí o Fox acaba morrendo, que ele entra em contato... Ele vai pro solo. Primeiro o cara dá uma baiana nele, assim, né? Só que aí o cara dá um ipon e bate com as costas no trilho do trem. Ele dá uma jogada do Ryu, assim. O cara dá uma raspagem nele ali. É. Raspa. E joga ele lá no trilho e ele morre. E essa cena tem um bagulho bizarro, cara. Que esse Fox aí... Ele acabou saindo das filmagens. O ator. Ele acabou saindo das filmagens que eu não lembro porquê, cara. Eu não sei se nem teve motivo, se ele sumiu de repente. E aí o dublê teve que fazer as cenas que ele acabar. Eu nem sei se ele ia morrer no filme, na verdade, né? Mas como o cara saiu, acaba matando o cara. E se você prestar atenção, cara, é bizarro. Não é o cara que tá lá, é o dublê. Bom, depois que o Fox morre, aí fica aquela zona com a polícia, eles acabam se separando, né? E aí uma parte dos Warriors, que é o Swan, o Ganso, no caso, o Snowball... Ele ia no cabeleireiro Moisés, né? Abria, assim. Batia o cajado, né? Então, o Ganso, o Snow, o Cowboy e o Ajax acabam indo pra rua. E quando eles estão na rua, cara, tem uma das cenas mais fora de luta, que é quando eles encontram os Baseball Furries, da outra gangue fodida do filme. Que é os caras que andam com a roupa de beisebol. Do Yankees, né, cara? É, e pintada de... Jace Free. E quando a gente fala roupa de beisebol, não é que eles usam a camiseta do time. Eles andam vestido no indumentário completo. De meião, de boné. Bola e taco. Bonézinho, e aquele bonézinho, né? Você sabe que o diretor, ele falou que fez essa gangue, não tinha nem no livro, mas ele fez... Porque ele era muito fã de beisebol e do Kiss. Então ele fez o cara pintado. Fez o cara pintado, é verdade. Faz sentido. É. No jogo... É uma das fases mais legais que tem, a fase do carreirão, velho. É legal, não é tipo um jogo normal. Mostra os caras de lado, vir um jogo de plataforma, os caras dando gás, se liga. Você tem que ir pulando as coisas, assim, velho, tomando o carreirão, é muito louco. Aí os caras vão chegando, porque acaba seu gás, né, meu? Aí o cara aí tem que brigar, ficar, assim, velho, é muito louco, cara. Lá os caras tomam mesmo, assim, corre pra caralho, né? Toma um puta de um carreirão, até que o Ajax, né? Fala meu, porra, meu. Nós tem não, bom, não, primeiro eles estão correndo e conversando, ô. Vamos parar pra brigar. E o cowboy fala assim, eu não aguento mais correr. Ele fala, é isso que eu queria ouvir. Então vamos parar e vamos brigar. É, os caras tomam um cacete. Não, aí eles se separam, né? Fica o Ajax e o cowboy, né? Isso. E o Cochise e o... Ah, é, que eles querem... E o Rambra. E uma das cenas também clássicas, assim, a hora que o cara do beisebol, lá, ele pega o taco e começa, tipo, a apresentar armas, né? Tipo... Passar por uma mão, assim. É verdade, é verdade. Aquilo é muito Indiana Jones, né? É verdade, aquela cena, né, de Indiana Jones, assim, cara. Isso é muito pai. Sabe o que eu acho legal? Os caras correndo com o taquinho, todo mundo corre igual, em fila. Eles põem o taquinho embaixo do braço, assim, vai. É home run. É. Corre igual o Tom Cruise. Eles jogam o taco com fora, né, meu? Não, lá eles têm que correr com o taco, velho. É muito foda, cara. Como é que é correr com o taco, pé? Não, mas desencarna. Yo, man, I don't think they heard you. Won't you tell them what your name is? My name is Easy. Depois que os Warriors dão um cacete nos Baseball Furies, né? Porque foi, tipo... Foi cacete. Foi perfect. É, e, olha que ainda o mais legal é que eles pegam o taco de prêmio, né? Tipo, dá essa porra aí, né? E tinha quanto? Tinha uns 10 Furies ali, contra 4 Warriors, foi? É, 4. Beleza, eles continuam seguindo o caminho. Cara, aí assim, aí vem a parte que eu acho surreal do filme, né? Que é mais... É Deus dando asa pra cobra. Ah, né? Assim, eu sei que a gente já passou esse tópico, mas tem uma coisa surreal, que é tipo assim, de uma estação pra outra tá chovendo. Sim. Tem só uma cena que tá chovendo. Aí depois, na hora que o trem tá pegando fogo, lá tá falando, agora sol, não chove, né? Que tem, assim, os caras no meio do caminho passam por uma praça e tem uma mina ali no banco de praça. Sentadinha, bonitinha, sozinha. O escuro e a luz só nela. Entendeu? E a mina ali, desde o início... Ela tá dando sopa, Perny? Muito, muito. Ela tava dando motivo pra desquitar? Muito, muito. Meu, o que essa mina tava fazendo lá, velho? Entendeu? Aí a Jax, que as duas motivações dele era pegar a mulher e bater brigar em alguém, né? Desde e ele deixa bem claro que ele é meio estuprador, meu. Sim, é. Ele tenta provar a macheza dele, não quer nem saber pra mulher se ela quer ou não quer. Você sabe que no livro as gangues são tudo assim, tudo molecada, de 14 a 16 anos, todas as gangues. Então é um negócio meio trash mesmo. E eles são, os Warriors aí estupram, inclusive a Mercy aí, quando vai atrás deles, eles não levam ela embora. Todo eles mundo pegam come, e estupram, né? Ela, toda a gangue, chama Gang Rape, e tipo, larga ela pra trás, sabe? Inclusive tem uma citação que o Ajax faz, ou o Swan, né? Porque eles falam assim, e se a gente desse um trem nela? Eles falam assim, o trem é, esse, é uma gíria pra estupro em gangue, sabe? Caralho, bicho. E aí, no livro é bem mais... Real, mais hardcore. Então, aí a Jax trouxa, né? Para eu ali. Lembrei de centopeia humana, esse negócio do trem. Imagina, todos os Warriors ali, estuprando e centopeia. Mergulhando, né? Aí o Ajax fala, vou parar que ela tá dando mole. Não, o pior é que ele já tinha até passado a mulher, né? Aí ele fala, vou voltar. Vou voltar. Ele falou, vocês não estão vendo. Cara, é aquele típico amiga, assim, né? A menina passando a mão no cabelinho, jogando charme ali. É o Quagmire, né, velho? Os caras tentam convencer ele, né? Não, vamos embora, cara. Vamos, na nossa área tem um monte de mulher. Tem um monte de mulher lá. Até parece, né? Aí o Ganso fala assim, aí ele fala, não, vou parar mesmo. Aí o Ganso fala, nunca achei que você fosse inteligente mesmo. E ele fala assim, isso que tem na dublagem é muito engraçado, porque no versão original, né, fala assim, vocês estão tudo virando viado. Ele só chama os outros de bicha. E na dublagem fala assim, eu acho que vocês estão virando a mão. Virando a mão, cara. Não, é verdade. Ele só fala fagot lá, meu. Todo mundo. Todo mundo é fagot. What? Are you a fagot? What? Aí vai cowboy, Snow e Ganso embora, né? E fica... Ficou bonitão a Jax lá, naquele chaveco todo. A mina fala, e aí, você não é o do pega? Aí ele vai e pega. Esses músculos, a mina fica... fica apagando. Nossa, que músculos. Que mina que fala isso? Aí ele quer dar uma chegada mais forte não, mais estupradora de ser. Ele ainda fala, né? Pera, um pouquinho mais de carinho. Não, vou pegar do meu jeito. É assim que faz. Ignorância, né? Soco na cara. Aqui é Corinthians, porra. O cara é um strupper, né? É, no meio... É um strupper. Aí no meio daquele furdunço que forma ali, a mina algema ele da voz de prisão. Só pra pito. Teja presa, ela fala. E começa a pitar lá. E para com isso. Meu, não, sabe o que eu queria saber? O que eles estão esperando pegar ali? Colocar uma mulher de isca ali. Eu acho que algum estuprador, daquela região. O que eu achei legal do Ajax é que o cara realmente era um cara da pesada. Por quê? Porque ele é algemado, ele quase levou o banco da praça. E quando chega o policial, ele ainda consegue nocautear um. Ele ainda derruba um. Ele levantar o banco. Eu achei que ele fosse rodar o banco assim. Você sabe que enquanto essa cena tá acontecendo aí, que ele tá sendo preso, o Snow e o outro lá, o Coxinha lá. Eles voltam, né? Porque ele fala, pô, o cara salvou minha pele lá atrás. Aí ele deixa o Swan sozinho. E eles voltam. Uhum. Só que aí eles veem que ele tá sendo preso, aí ele pega e volta de novo. E sabe o que é interessante? Essa mulher que faz o papel da policial aí, ela faz o papel da mãe da Gia, naquele filme com a Angelina Jolie, que todo mundo já viu porque aparece ela pelada. Nossa, é verdade. Ela é a mãe da Gia. Nossa, caraca, é verdade, cara. A moça que prende o Ajax aí, cara. E a respeito dessa cena, assim, eu imaginei que duas coisas ali. É assim, eu não lembrava de algumas partes do filme, assim, depois que eu vi. O Pernambuco estudou a pauta. Eu vi várias vezes depois, mas assim, eu imaginava que naquela cena os policiais iam bater nele até matar ele ali. Entendeu? Mas na verdade os caras... É assim, eu acho que como estavam em três... Era o que eu faria, né? Como estavam em três, eu acho que fala, puta, vai que o cara me cagueta. É. Se tivesse um só, né, velho? É, mas se tivesse um só, ele tinha derrubado e escapado. Só ele ganhava. E aí eu não sei se é... Pegava a chave, né? É. E aí eu não sei se é um boato ou não, mas diz que parece que o diretor se arrependeu de ter acabado com o personagem ali. Entendeu? Porque ele depois... poderia render muito mais. Mas é legal, ele é legal. Ele era um personagem que dava, meu, pra... É o cara problema. Entendeu? É o cara problema. Seria um cara muito mais até ele, o fim. Ele é um anti-herói no meio dos anti-heróis ali, exato, né? Exato, exato. Inclusive tem um cartoon que lançaram depois, Perna, que é meio underground, assim. Lançaram, não sei se foi por editora, nada. Mas que se chama... A primeira episódio chama Jailbreak, né? Que é quando o Ajax sai da prisão. Não, sai não, né? Ele deve... É, ele deve ter... Aparentemente ele escapa. É jailbreak, né? E pelo, jaula, né? E pelo jeito ele sai da prisão e volta pra Coney Island. E lá o Swan deve estar como chefe já. E aí pelo jeito a treta é grande, né? Olha, então, porque... Só que eu nunca li nada pra falar. O problema aí do Ajax é que aparentemente ele não seria aceito como líder, né, cara? É, porque ele é... Todo mundo sabe que ele é... impulsivo. Ele tem o perfil. Exatamente. É, ele é o perfil do cachorro louco, né? Ele serve pro cara, assim, pra arregaçar. É, ele é o soldado, velho. E outra... Estratégia. Não fala isso em lugar nenhum. Como é feito a seleção de liderança de uma gangue? Não é igual uma gangue de leão que chega lá, o mais forte bate. Não sei como é que é, mas possivelmente não é o mais porra da gangue. Porque se fosse, ia ser o Ajax, né? Sim. O líder. Can you dig it? Can you dig it? Pô, e naquela hora que se separou o grupo lá, pra outro canto foi o tal do Cochise lá, o Vermin e o Rembrandt. Eles foram pro outro lado da rua também. E eles acabam encontrando uma gangue de mulher, cara. Que tem independente. É. É. E o nome, será que não tem a ver com isso? Tipo, Lizzy com Lazy? Lazy, né? Não, as preguiçosas. Lazy são sapatões, né? Ah, é? É, Lazy é sapatão. Ah. Na gíria. Porque algumas ali têm uma pegada diferente, e, assim, e você, né, pode ver que outro, o cara gosta muito do Kiss ali. O Rembrandt, ele lembra o Paul Stanley. É, aquela meio... cabeleira, né? Nossa senhora, ele é muito assim, escrotão. Tipo, oh, yeah. Oh, Aí depois, tem os qual é aquele cara aqui? E tem uma loira que é meio Twisted Sister. Né? Verdade. O Jim Snyder. É o cabelo frisado. Frisado, né? E apesar deles não estarem sabendo que eles estão sendo perseguidos, eles estão em território hostil. Os caras, ao invés de partir logo pra Coney Island... Os caras, sei lá, fica ali de conversinha com as meninas. E sabe qual seria mais legal essa cena? Entendeu? Se o Ajax estivesse lá. É, então, isso que eu ia falar, e o Ajax nem tá lá, ele já ia comer todo. A cena do preso dele ser preso tinha que ser depois, cara. Ele ia comer e bater em todo. O pior é que não mostra os caras dando porrada nas minas, né, cara? A Michonne. Dependendo, a Michonne é homem ou mulher? Porque ela dá um soco mas na cara ela, do mas do ela interpreta homem aí, né, meu? Ela interpreta homem. Mas aí os caras são convidados pra ir numa festinha. Na sede das Lizzy. Na sede das Lizzy. Com o jukebox, aquele vinilzinho subindo, som maneiro. É. Pô, a sede das Lizzy é da hora, hein? É da hora. Cara. Fumando maconha. É num bar, né? É num bar, né, cara? E o Rembrandt lá, tipo assim... Meu Deus. Ai, droga, sou virgem, hein? Ele dá uma ignorada numa mina ali, cara. Vamos dançar, baby. É assim... Ele fala, talk to the hand. Mas sabe o Mas assim, não dá a entender que ele é bicha. Não. Dá a entender que ele é cabação. Ele é virgem. Ele é caído. É, isso aí. É porque ele é o mais novo lá, é a primeira missão dele. Ele né, quer cara. Fazer sexo com amor. É. quer encontrar a pessoa especial. É. Não, enquanto mas isso. Ele é o Young Blood também, né, cara? Ele é o virgão da galera. Enquanto isso, os outros membros do grupo caem matando nas minas ali. Os caras saem palpando pra ficar condenado, né? Isso, elas estão ali tramando. Sabe o que é legal, cara? Imagina esses caras correram, brigaram. Imagina cheiro, velho. Cheiroso pra caralho. Os caras já não devem tirar as jaqueta por nada. E no couro o cheiro fixa. Nossa senhora. Não, esse é o problema. E o segundo é que o cara, sério, eu fiquei um tempo ali pra tentar ver o que que dava pra salvar daquelas Lizzy. Nossa, tudo feio, né, velho? Eu fiquei ali, caralho, mas. Mas, ô, Perna. Aí você tem que ser liso. Trocadilho. Foi só eu, né? É o pior que você. Pô, eu não tô conseguindo contrariar os trocadilhos, pô. Eu tenho que fazer, pô. O pior que você vê elas dançando, cara, dá vontade de vomitar. Mas, cara, e o pior é que aquilo lá é tipo um prêmio. Anos 80, cara, é pior que os anos 80, aqueles cabelos, aquelas maquiagens. Tá entre os hippies e os anos 80, nossa, imagina, é a terra de ninguém. É verdade, cara, é verdade. É a terra do satanás. É o Forbidden Zone. É o mundo esquecido por Deus. É o Twilight Zone, na verdade. Twilight Zone. Can you dig it? Can you dig it? E aí, Renan, o que acontece na putaria? Então, rolando aí os caras estão ali no bem bom, catando as mulheres, aí as outras estão meio que se juntando ali, tipo, emboscando, ó, fazendo, né, uma emboscada. A palavra é mancomunada. Mancomunada. É. E de repente surge... Como são mulheres, elas estão tramando, né, cara? É. E de repente surge um revólver ali. E aí a que tá portando o revólver fala assim, ah, então vocês são... Os guerreiros, os famosos guerreiros que mataram o Cyrus. É. Cyrus. É, ou Cyrus. Ou Cyrus. E pega e começa a dar tiro. E nisso os caras também levam a porta no peito, cara. É verdade, ele sai em filinha, o primeiro leva a porta no peito e os caras continuam. Oh, mas tem uma hora que um carinha, ele dá uma paulada numa Lizzie. Sim, que é o pau lá do Chapolin, cara. Entendeu? A cadeira desmonta. A cadeira vira pó. Isopor, né? É, então. Ela erra o tiro, depois eles começam a brigar e tal, e tentando... Ó, cadê a saída? Cadê a saída? E leva a porta no peito. E nisso... Eu não sei eles... de onde vem esse nome, Warrior, né? É, você é The Runners, tão... né? Você é Barbarians, né? Mas tem o Moon Runners. Eles Moon Runners. Aí tem uma hora que eles param e falam assim, ei, eu ouvi a mulher ali falar que... É, a gente matou o Cyrus? Que negócio é esse, né? Falar, então é por isso que estão perseguindo a gente. Aí eles começam a ter ciência do... Linkaga. Aí que eles linkaga. Ele fala, todas as gangues estão pensando que a gente matou o Cyrus. É, então imagina, chegar em casa e ter todas as gangues de Nova York atrás da gente. E sabe o que é o pior? Rapidinho, voltando uma cena. O Ajax é preso, você acha que ele não ia morrer na cadeia, velho? Pô. Imagina tanta gente que não foi presa essa noite, gente. É verdade. Chega lá e encontra o Luthor lá. Não, ele... O Ajax fala assim, não, eu tenho curso superior. Pior que é capaz dele falar igual é o Rorschach fala na cadeia lá, né, cara? Quando prendem ele lá, não é que ele tá preso com os caras, os caras que estão presos com os ele. Os caras estão presos com ele, é verdade, verdade. Nisso, o Ganso que saiu sozinho, porque o Snow e o Cowboy voltou pra ajudar o Ajax, né? Ele encontra a Mercy, que eu não sei de onde que apareceu aquela ela mulher. Sumiu, né, cara? Sumiu, assim, no filme. Com, né? Outra roupa. Com outra roupa, e ele começa a questionar ela e tal, não vem? Aí ela conversa com o papinho lá, ele já fala, ó, corta essa, não quero saber essas conversas e tal. E eles saem, dentro do metrô, da estação, vem um policial. E eles saem correndo, que é a hora que o Ganso joga o taco de beisebol na canela do policial. Aí eles passam pelo túnel ali, vazam, e o Ganso dá uns peguinha... É, na Mercy ali. No, né, meio do trilho, né? Isso. Você sabe que o Renders falou que ela aparece com outra roupa e ele até pergunta, né? Onde você conseguiu essa roupa? Lógico, pra justificar porque ela tava com outra roupa. E ela fala, ah, eu roubei, né? E você sabe que na cena lá que ela tá correndo, que até o Fox lá, que é o dublê no caso, fica puxando ela pro braço, né? Na cena anterior. E ele acaba deslocando o pulso dela e arranhando o braço dela. E ela vai pro hospital e tem que enfaixar o braço e tal. E aí, por isso que ela aparece de blusinha depois. Uma curiosidade. Curiosidades. E como a Union Square era o ponto de encontro deles, né? A estação lá onde eles iam fazer a baldeação pra Coney Island. Que eles são surpreendidos, digamos assim, pelos punks. Eles, então, você na diz, verdade, é o Swan e a moça. Na verdade, o Swan e a moça, eles entraram pelo túnel e ficaram lá. E eles perceberam. E a menina fala uma das frases mais engraçadas, assim. Porque o Swan percebe, né? Que os caras estão ali só olhando. Rondando. E ela fala assim, ei, os caras ali de patins estão olhando pra você. Ela fala baixinho, né? É, e ela, aí depois ele... É, e agora, depois que você falou, eles já sabem que eu percebi que eles estão olhando. Sua vaca, sua, né? Sua filha da puta. E nisso vão chegando os outros caras pela escada e o Swan só dá aquele toquinho de, né, de zap, assim, né? De sabe tudo. Como é? E o que é mais legal são os punks, né, cara? Caras... Grandões, fortões, de macacão e patins. É meio Chuck, né? Eles se vestem de Chuck, boneco assassino, de patins. É verdade, cara. Mas eles têm muito cara de almoço, correto. Né? Rola um politicamente correto aí. Por quê? Todos eles, né, entram dentro do banheiro e a menina fala assim... Ei, mas eu sou mulher, seu banheiro masculino. Aí puta do caralho. Não, tá, o Vermin pega e empurra ela pra dentro. Vai logo. Cala a boca, basta. Puta paga. Pau quebra feio lá, né? Porque aí, os punks... Aí, a luta do aí banheiro. É legal essa luta. Porque aí, é o pior que entra, todos eles se escondem no banheiro. Fica dentro... E fica só o Rembrandt lá com os All-Star, assim, mostrando, né? Aí o cara abre e o cara dá uma pichada na cara do outro, cara, assim. Esse negócio da pichada tem um erro filha da puta aí, que na hora que mostra o cara pichando, dá pinchado, pra ver... Pinchado, né? Pinchado. Dá pra ver saindo do spray assim, um jato d'água, né? Lógico, pra não cegar o ator. Escrito água. O cara é um jato d'água, aí corta pro cara, o cara tá com a carta vermelha. Nossa. A teta do banheiro é uma das mais legais que tem, né, cara? Pô, demorou 4 dias pra filmar, cara, aquela Sério? Briga lá. Louco. O filme inteiro demorou 5. Jogada do Swan, jogada do cara dentro da privada, ele foi legal, cara. A última, não, cara, a última cena eu tô pensando, no brigas espelho, no banheiro cara. Geralmente é legal. Lembra aquela do Matrix, cara? Com o Morfeu contra o Agente Smith dentro do banheiro? A única podre que tem é do Exterminador 3, que ele briga com a mina dentro do banheiro. É. Ele não aproveita o vaso. É, não. Não, aproveita, a mina dá uma... Ela quebra o vaso com a cara dele. Eu acho legal quando joga o cara no espelho, cara. É legal. Esse é clássico, né? Clássico. Tipo, atrai, né? Nesse dos Wars tem 2 espelhos que quebram. Os caras jogam de costas, deve ser gostoso. Can you dig it? Can you dig it? Mais um, né, pra coleção dos Warriors. De correr eles patinam, né? É porque tinha uma subida, né, cara? Os caras patinando, os caras dando um moonwalk. Cara, né, patins não faz sentido, cara. Que nem passar um cara de walk machine do lado. Não, imagina. Anos 80 mesmo, né, cara? Os walk machine parece um acelerador, como que é, uma enceradeira, né? Cara, nisso, o chefe dos Reefs é avisado que ninguém para os Warriors. Aí que muda, né? Aí dá uma mudança aí, né? Chega um cara que viu que quem matou o Cyrus, na verdade, foi o Luthor. Agora eu falo, por que esse cara não falou antes? Logo de cara, né? Mas não teve, é claro, não ia ter filme se o cara falar. Acho que é por isso. Então, é, então tá explicado. Não, eu sei, porque, tipo assim... O trem tava pegando fogo. Atrasou. Foi o cara que pôs fogo no trem. Atrasou o trem, pô. Ele, é verdade, ele, um ele não podia contrariar uma ordem, né, cara? Ele não podia contrariar uma ordem. E você não sabe como é difícil. Fala assim, a gente tem que pegar os Warriors, cara. Vai lá e põe fogo no trem. Mas vai lá e põe fogo no trem. Ele põe fogo no trem. Mas eu vi, cala a boca. Vai lá. Como é que eu vou voltar agora? Voltou correndo. Os Warriors pegam o metrô. De novo. Né? De novo, agora sim, pra depois feita a baldeação próxima ali. Próxima parada é Coney Island. Coney Island, né? Os caras, né, lembram. Agora vai, né? Agora vai. Tá rolando. E aí entra uma parada que aí o filme quer fazer a jogada, assim, tipo da... E eles tudo estourado, né, cara? Isso que é legal, né, cara? Zoado. Cara, o Swan tem um buraco, parece que apagaram um charuto na cara dele, assim. Os caras tudo ralado, arrebentado. Parece o Perna, quando tinha aquele negócio na testa. Quando tinha o Felipe na testa. Né? O Vingador, né, cara? o Hellboy. É o boy. Que aí, cara, o filme tenta colocar o contraste, digamos, social ali, né? É. Que mostra a galera toda destruída e um grupinho... Voltando, que, da, balada. Voltando da balada. Os caras do ABBA. Né? eu achei que era o John Travolta voltando ali dois embalos de sábado à noite, velho. Não, mas é dois casais, é o ABBA. Ô, Pern, você sabe... Porque no filme, você pode ver que tudo é na casa dos 20 anos ali. Todo mundo, né? Todo mundo tem 20 anos, achando. Não, pra participar do filme tem que ter 20 anos. E essa cena... Ó, a Michonne, ele devia ter uns 40 já, hein? Já tá acabado, os peitos lá no bico. O Cyrus mesmo? É, o Cyrus era o pai de todos, né? Pai de todos. Oi, tinha aquele velho do Riff lá, um cara, cara lá no meio lá, tinha uns 70. Não, do Riff só tem velho, só cara. Só tem velho, cara. Essa cena do contraste social, acho que daria muito, deve ter dado muito mais certo no livro, né? Porque no livro mostrava a gangue de molecada que usava droga e vivia roubando, vivia tudo largado, né? Sem os pais. Então faria muito mais sentido eles olhando os caras tudo riquinho lá, né? Então... Aí nessa cena dos caras do ABBA aí, a câmera pega bem a canela da menina. É, a menina tá um baixa. Roxo, assim, e ela tá com um sapato de cada tipo, né? Assim. E assim, eu não sei, na minha visão, assim, a impressão que dá aquela cena é que os riquinhos olham e eles ficam constrangidos, de tipo assim, puta, deve ser de foda, tá na spoiler, né? Não, tipo não assim, sabe, eu não sei lá, eu acho que eles ficam com medo. Mas então, a impressão que eu tenho é que eles olham a mina tudo estourada lá, o cara tudo estourado do lado dela, olhando pra eles, né, meu? Tipo, ah, não vou meter nisso não, velho, eu vou cair fora aqui. Então, eu acho as duas coisas são possíveis ali. E também eu acho estranho os caras riquinhos pegar um metrô tudo fodido. Ah, mas metrô é igual, né, mano? Não, mas se eu entrasse no metrô e visse os Warriors, os caras de gangue, eu saía fora. Você acha que ia entrar lá, os caras... Não, mas você viu quando aconteceu? Eles entraram tudo brincando, os caras com as minas, eles sentaram, fechou a porta, começou a andar, aí que caiu a ficha, se liga. Cabacismo. Agora fodeu. Aí na estação seguinte, Basicamente, essa galera da balada desce e a mina deixa cair um enfeite, né? Uma flor lá, alguma coisa assim, do vestido. Nisso, o Ganso vai lá e pega. O Ganso? Né? Toda hora que falo, eu lembro do Corinthians. São Paulo. São Paulo. O Ganso pega e deixa ali na moita. Não, aí o cara dá uma tirada também. Pô, você pegou porque é bonito? Não, eu não gosto de ver as coisas ser desperdiçadas. Tem uma Vamos reciclar isso. É. Coloca naquele tambor. Bota no cabelo aí, cara. Vai enfiar no seu cu, sua vadia. Dublagem vai, pega da fruta. Não, vai enfiar no seu cu, sua vadia. Aí o dia começa a amanhecer já, na hora que eles estão chegando na última estação, que dali pra frente é... O ponto final. É Coney Island, só que tem que ir a pé ainda, né? E já mostra o trem chegando e eles... Eles ficam no sul de Coney Island. Uhum. Uma dúvida. É, eles ficam lá perto da praia, né? Isso. O trem pra Coney Island fala assim, próxima parada, Coney Island. Desembarque pelo lado direito do trem. Que é foda ali, meu. Os caras tudo animal, cara. Na baldeação. E da hora, verdade, né? Não tinha velho, uma cara. Pessoa, né, velho? No... Indo trabalhar, né? É? Será que é semana? Domingo, né? Deve, não, domingo. Pode ser o toque de recolher também, né? Ou fora pode que você pega a baldeação do CTM. 6 horas da manhã, já tem aqueles tiozinhos fedidos, né? Nossa, cara, os caras tinham cebola, é assim, 6 horas da manhã. E o duro que os caras, tipo assim, cebola. Se você. Uma vez, a primeira vez que eu peguei esse trem, cara, o cara chegou assim pra mim, o cara que tava lá dentro, eu ia sair. Então, quer dizer, então tava, o trem tava vazio. É. Eu ia sair e a galera ia entrar indo pro trampo. Não. Então, quer dizer, eu tava indo pro bairro, não enquanto deixa, a galera. É, indo pro centro. É, a galera indo pro centro. Aí eu já, né? Do interior, né? Já fiquei ali na porta, né? Aí o cara chegou e falou assim: ô, mano, melhor você ficar sentado. Porque, ó, você não vai ficar de pé, irmão. Os caras vão entrar. É igual uma onda. Ficar sentado, porque... Aí, cara... É uma manada que entra, velho. Depois que todos os animais entraram... É bom que você aí eu segurar. Levantei... Cara, e quando eu levantei, já uns 15 querendo brigar pelo meu lugar, cara. Aí, assim, eu saí, cara. E entrei no outro trem. E uma situação engraçada, quando o cara errou a estação. Era tipo... Que desgraça! É, o cara pulou uma estação, tá ligado? Então ele falava assim, né, com aquele ânimo, né? Tipo, próxima estação, Hermelino Matarazzo. Só que não era, já era Brás Cubas, entendeu? Eu ia descer no último, cara. Tem tanta gente nessa hora no metrô que às vezes você tá sentado, na hora que você levanta, você percebe que tinha alguém sentado e você tá sentado assim da pessoa. Não, às vezes você tá sentado e você fala assim, um negócio mexendo aqui, de repente tem três sentados já. Tem uma tia, né? Morta. O duro, umas véia gorda, cara, que ocupa três espaços. A parte boa é que você não cai, né, cara? Não cai. Você pode dormir, você não precisa andar, né? Você vê, não precisa nem relar o pé no chão, se não quiser. O pé tá doendo, levanta os dois joelhos assim. Uma vez, cara, peguei uma com a torcida do Palmeiras, cara do céu. Eu com a mala indo embora pra Marília, né? E a torcida do Palmeiras me levando embora. Ainda bem que eu ia pra Barra Funda, né? Porque a torcida do Palmeiras ia me levando junto. É, saiu, me deixaram, junto, né? Eu ia com os pés fora do chão, assim. Nossa. Não, é foda mesmo, bicho. Foda pra caralho. E você vê, no filme não tem isso. No filme não tem um dentro. Não aparece ninguém, né, cara? Se fosse quase. São Paulo, queria ver. Isso aí, já em Coney Island ali, né? Já estavam no bairro e tal. Na área deles. Na área deles. Na área não, no turf deles. É, no turf ali. Vem um carro tudo regaçado, com nada aquele mais, barulhão. Nada menos, né? Luther, né, com três garrafas entre os dedos ali, né, batendo e... Cena clássica, é uma das cenas... Cena mais, claro. É uma das 100 mais inesquecíveis do cinema, um negócio então, assim, não foi? Nossa, eu já li... que essa cena não tava no roteiro e que foi tudo o ator que inventou na hora. Cara. Olha que massa. Você pode perceber que a cena tem, sei lá, uns 2 minutos, o cara não pisca. O cara é psicopata. Não, cara, ele mandou bem esse demais. Esse cara é muito bom. Ele fica assim... É. Ele começa a dar uns espasmos. Usou um side chain. Diz que o diretor falou pra ele, né? Falou, vocês vão parar e aí você chama os Warriors pra briga, né? É. E aí ele falou, mas como? Aí o diretor falou, você improvisa. E ele lembrou, quando ele era pequeno, ele disse que ele morava num bairro lá meio barra pesada e tinha um morador de rua nesse bairro. E sempre ele sabia que a molecada morava ali, então ele passava na frente e ficava falando, come on to play it. Olha aí, que firmeza, aí ele pegou, véio, e lembrou na hora e falou, eu vou fazer. E aí porque... tem uma hora que esse cara aí, ele dá um gritinho, cara, muito engraçado. Warriors, come on to play. E aí... O pior rebolado, ele deu um rebolado aqui no estúdio. Ele fez até o meu. Ele rebolejo, mano. O Helix rebolou aqui no estúdio do Tocho Fechado. Eu chamei pra briga. Aí, na dublagem, o cara fala assim: guerreiros, vem aqui brigar, vem. Olha, cara, olha, mano. Eu odeio os filmes dublados. Isso aí é dublagem de porno chanchada, velho. Guerreiro, vem aqui brigar, vem. Olha. Ficou gay mesmo, ficou, né, muito cara? E a legenda... A dublagem desse filme é podre. E a legenda que eu vi era outra coisa. Era assim, venham aqui brincar. Brincar? Can you dig it? Can you dig it? Aí os Warriors decidem que vai enfrentar os Rugs. Fala assim, não, vamos chamar eles pro pau. E aí eles começam. Eles estão embaixo do pontilhão, assim, né? De um viaduto, tem lá. Eles começam a arrancar pedaços de pau. Não é o viaduto, no caso é o pier mesmo. É a ponte do pier lá. Isso. Né? Aí eles começam a arrancar pedaços de pau de baixo, assim, a Mercy lá. Até o Swan falou, Mercy, você fica pra trás, não sei o quê. Ela fala, não, eu quero lutar. E ela pega e quebra uma garrafa, assim. É verdade. Aí os caras atraem os Rugs lá pra praia, que é a praia de Coney Island lá. Aí chega os Rugs. Eles estão na beira da praia ali. E o Swan chama o cara do Rogues aí. O Luther. Pra um mano a mano. Tipo assim, não. Então eu e você. Seguinte, eu e você. Fala assim, vem pro pau aí, rapá. Aí o cara fala, hã? Você tá doido? Eu quero... Não, ele acha que o Luther não briga com ninguém. What? Não, e o outra? Are you crazy? Ele fala isso. E é legal assim, que tipo, ele não fala de um jeito como se ele estivesse cagando de medo. Então. Mas, assim, ele nunca pensou nisso. Ele é louco. Ele tá cagando pra pessoa. Pessoa, foda-se. Podia ser uma criança que ele ia tirar a arma também, eu acho. Aí, e quando eles estão lá embaixo do viaduto pegando a arma, lá aparece o ganso enfiando uma navalha aqui atrás do no cu. Alguém, assim, né? Alguém passa pra ele, não é? Não sei, alguém passa. É um canivete, alguém, né? Passa o canivete pra ele. Aí ele guarda um canivete aqui e aí eles atraem eles pra praia. Aí nisso, hora que o cara do Rogues vai sacar o revólver, o mesmo revólver que matou o Cyrus. Meu, é um negócio de ninja. Uma esquiva foda, né? O Swan simplesmente chega... E dá o golpe do ganso. Dá o golpe... dá o ganso voador, né? Atira a navalha assim que acerta bem a mão do esse cara, golpe, né? É o Flying Swan. Deve doer pra caramba, hein? E aí, o que ele faz, alemão? Não! Pô, pior que ficou boa a voz, aí, né, cara? Faz aí de novo. Fazer what? Sabe o que ele parece? Ele parece o Morre-Diabo, velho. Quando regala o olho. Morre-Diabo podia interpretar no remake. Pô, aí nisso, já chega o pessoal do Reefs. É, a galera, né? Aquela galera, o tempo ficou preto. Sabe o que é da hora? Aparece nessa cena e lá no começo, na reunião dos Reefs, o chefe lá fala assim, Reefs, aí todo mundo, yeah, right. Que bosta, né? Tá de manhã já, cara. Acordei agora. A gente tá a noite inteira nessa porra, né? Tentando resolver isso. Nossa. Aí os caras vão se aproximando. Aí o cara do Rogues aí, ele fala... Ele conta um plano, né, cara? Não, aí o Ganso fala, vocês ainda estão atrás da gente, né? Isso é foda. Aí o... Aí o chefe entregou os pontos, tipo, já que vamos ter que morrer, então vamos brigar. Vamos aí o chefe lá, o Axel Foley, lá, fala assim, a gente já achou que a gente tava procurando e dá uma olhada pro Luther, cara. Aí, aí ele fala... Ele fala com uma voz... No! Ele fala assim... Wasn't nice. Wasn't nice. Isso é ele falando os Warriors, né, cara? The Warriors. Wasn't nice. It's the Warrior. Aí depois... entendido, Dan. Então, aí depois o cara do Reeves abre. A galera do Warriors sai e fala, não, daqui pra frente é com a gente. E aí que ele dá aquele grito de no. No! Não, mas aí tem uma frase sensacional, né? Que o chefe do Reeves fala assim, vocês, Warriors, né? Vocês são bons. Somos os melhores. Né? Aí o Ganso dá uma olhada pra ele assim, né? Os melhores. É. E vira as costas, né? Aí tipo... os caras, ele abre assim, aí todos os caras dos Reeves abrem, aí eles passam no meio, assim, como se fosse, ó, oh, muito foda, essa cena foda. Foda, foda mesmo. É uma coisa militar mesmo, assim, né? Tipo, ó, Não, é. Coisa real, né? Realeza, assim. Aí tem... aí, a derradeira. Aí os Reeves vão atrás dos Rugs e aparece o... No! É óbvio que os caras querem aguentar com ele. Parece, né, esse cara devia cantar no AC/DC, né? É verdade, cara. Aí nasceu o AC/DC.